Operador, boa noite, Santa 3178, passou externo, estabilizado na Cruz da 10. Baixou e travou. 3178, dei livre pouso, vento 140 graus, 07 mais. Livre pouso, Santa 3178. Tango Eco, Zulu Nozão, para este é o controle, Salvador. Confirme, transporte de inferno. Ok, direto para final da pista 17, operação visual, ajuste 1017. Autorizado o táxi, via Engine Alpha, reporte um ponto de espera pronto, 3305. Engine Alpha, chama no ponto de espera pronto, tá, 3305. Como 076, antes da Juliette. 076, observe o táxi do R2 Zatã, após ingresso para Juliette, portão 02. Observando, vai guardar passagem após ingresso para Juliette, portão 02, no 076. 3178 Zatã, no solo 09, libera a direita na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador. 7, libra direita, via Alfa e Kilo, para o pátio 3, estará atento na sua escuta, na direita do pátio 3. Tá livre, puxa acionado 3, chega o táxi. Ponto de espera da 190, ponto 3305. 3305, a linha decola da 10, 120 graus, 089. Linha decola da 10, 33305. Cena 6224. 6224, nível 190 para Aracaju, só um minuto para cópia. Cinco decolado aos 13, chame o controle 1208. 1208, 3305, boa noite. De Salvador, 3305, decolado, passa 1710. 3305, controle, contato rodado. 7, contato rodado, 3305. Acione 5007, controle 1208. Ok, Aracaju 1190, decola, curva esquerda, Fuca Jamo, 5007 no transponder, 1208 no controle, Xané 6224. Xané para puxa, senhor. Camarão, obrigado. Aguarde, Xané para puxa. Salvador Azul 4209 para o táxi com DB de 82, autonomia de 3 horas e meia, alternando Ribeirão Preto. 4209 autorizado táxi, alinhamento e decolagem da pista 10, vento 110 graus, 069. Autorizado táxi, alinhamento e decolagem da 10, Azul 4209. Obrigado, Romulo. chame Recife 1288. 288, bom dia. Bom. 4209, decolou 18, chame 1208, bom dia. 208, bom, 4209. 4-1 Salvador, boa noite. Azul 4209, terceira baiana, você escuta. Azul 4209, controle, contato radar. Chame Recife 12685. Recife 12685, boa. Salvador Gol no 074, brasileiro, coordena 380 Guarulhos. Quem chamou, confirme? Gol no 074, 380 Guarulhos, brasileiro. Eu no 074, 380 Guarulhos, aguarde cópia. Aguardando no 074. 174 para cópia. Você escuta, 74. Salvador, Guarulhos, nível de voo 380. Decola da pista no zero com curva direita, Dael, Leda, Bridge. Intercepta o Zulu no meio, prossegue conforme rota do plano de voo. Acione 5002, controle 1208. Cruzado 380 para Guarulhos, decola da 101 curva direita, saída da Euleta, intercepta a Zulu 16, 5002 é o transponder e 1208 é o controle. Só confirmando, é da Euleta, o outro fixo. Bridge, da Euleta Bridge, Bravo Romeo Índio Delta Eco, lá intercepta a Zulu 16. Afirmativo, da Euleta Bridge e a Zulu 16, voo 16, 1074. Então ela puxa, sei lá. Tamara. Sim, a gente aguarde transferência de comunicações. Solo Chanel 6224. Prossiga. Portão 1 pronto para o posicionamento. Autorizado, Chintax. achar que o trem chame a torre, 186. Zulu Novembro chama na final normal do 17, Machado travado. Novembro tem livre pouso na pista 17, 120 graus 079. Com 63 a bordo, 2 horas e 20 alterna Recife. Sim, chama no ponto de espera pronto, 6224, 1017, altimente. 1017, chamada no ponto de espera, 6224. Eco Zulu Novembro, solo os 32, a estacionar frequência livre. Espera pronto, chama 6224. Ali mantém. Xené 6224, livre ingresso e decolagem, 110 graus, 079. Livre decolagem, 6224. 0224, decolou os 35, chame 1208. 208, 0224. Você no 224 é o controle, está em contato.